te fizer cair. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. O teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado agora e para sempre. Como o ar que respiramos, Senhor, desejamos te adorar. Precisamos te adorar. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Se eu não te adorar, te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu respiro a adoração, eu transpiro a adoração. Então pra que fôlego? Eu nasci pra adorar-se para viver. Gospel Hits. Eu tenho código secreto com Deus no meu altar. Seu DNA está gravado em mim. Quem vai decifrar? Eu trago as tábuas da lei esculpidas na minha alma, e ninguém vai apagar. Eu aprendi a sorrir, a chorar, entendendo a dor. Eu tenho um contato que me leva a Deus, a minha adoração. Eu sou a coroa do rei, ele é a minha vida, minha vida. Como soldado sagrado, como guerreiro da luz, eu me prostro aos seus pés e abro meu coração. Como criança sedenta, o sacerdote da fé, recebo a revelação que me dá acesso a ver outra vez. Aprendi a sorrir, a chorar, entendendo a dor. Eu tenho um contato que me leva a Deus, minha adoração. Eu sou a coroa do rei, e ele é a minha vida, minha vida. Como soldado sagrado, como guerreiro da luz, eu me prostro aos seus pés e abro meu coração. Como criança sedenta, um sacerdote da fé, recebo a revelação que dá acesso a Deus outra vez. Que um amuleto, um espelho de anseios, sopro, ar e luz, estrela guia, me ilumina, me conduz. Mas que um amuleto, espelho de anseios, sopro, ar e luz, estrela guia, me ilumina, me conduz. Oh, oh. Como soldado sagrado, como guerreiro da luz, eu me prostro aos seus pés e abro meu coração. Como criança sedenta, o sacerdote da fé, recebo a revelação que me dá acesso à fé. Gospel Hits. Thank you. não parece, mas quem cantou e louvou ao Senhor aqui foi o Diante do Trono Enquanto Viver, né? Parece uma nova roupagem. Teve antes no Gospel Hits Alex e Alex, Código Secreto, Cristina Mel, Eu Respiro Adoração. Um louvor mais abençoado que o outro para você ser edificado aí do outro lado. Eu quero mandar aqui um alôzão abençoado para o Eliezer, que está lá em Londres, na Inglaterra, e nos ouve através da Rádio Unção e Vida. Alô, Eliezer, a paz do Senhor, irmão. Aos ouvintes em Teresina, no estado de Piauí, também para Patrícia Natiele de Guaíra, no Paraná, a Bianca e o Otávio de Guariba, interior de São Paulo, curtindo aí a nossa programação, né? Deus abençoe a todos. Ao Edilson Bruno, na capital paulista, e para o Roberto Rodrigues de Caruaru, lá em Pernambuco. Gospel Hits sem fronteiras, né? Temos participações aí em várias partes do Brasil, participações lá fora. Amém. Eu já não tenho mais noção aonde o sinal do Gospel Hits está chegando. Se você quiser conhecer os nossos parceiros, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br. E lá também, em nosso portal, tem muitos conteúdos evangélicos, cristãos, para você receber aí a paz do Senhor, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. E curta a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Curtiu aí? Deixa um recado e eu vou mandar um alô aqui nos próximos programas. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Deus abençoe a sua vida e do outro lado, tudo na paz, meu irmão, minha irmã, independente da sua religião. Seja você evangélico, seja você católico, espírita, não importa a denominação, né? Aqui o Gospel Hits está disponível para você, para toda a sua família e muito mais ainda. Deus tem um projeto para a sua vida, né? Deus tem uma promessa para você. É só crer. E muito obrigado pela sua audiência. E se quiser mandar um recadinho para a gente, quiser participar, fique à vontade. Vai lá no Facebook, pesquise aí por Rede Gospel Hits. Curtindo, deixa o recado. Eu quero mandar aqui alguns alôs para os ouvintes que foram lá se manifestar, né? Em nossa página. Alô, Márcia de Iturama, Minas Gerais, deixou um recado em nosso site e recebe aqui o nosso carinho, né, Márcia? Alô, Jéssica Aparecida Nunes, do Nascimento, em São Paulo. A Andréia Sônia, de Várzea Grande, no Mato Grosso. O Mauro Cândido, de Socorro, interior de São Paulo. O Gil Matusalém, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Pra Tânia Sônia, em Curvelo, Minas Gerais. Alôzão aos amados da Rádio Unção e Vida, em Goiânia, Goiás. Ao Douglas Soares de Almeida, em Rondônia, recebendo aqui o nosso carinho super especial. Graças a Deus, são muitas participações, mas infelizmente não dá para atender a todos de uma vez em um só programa. Por isso a gente divide os alôs nos próximos programas. Combinado assim? Agora tem um lindo louvor do Fernandinho, Infinitamente Mais. Curta aí! Este é o Ministério Gospel Hits. Minhas lágrimas enchem os seus olhos, meu calor está escrito no seu livro. Seus olhos, meu clamor está enche os seus olhos. Meu clamor está escrito no seu livro. Mas muitas águas não podem afogar, não. Estou esperando tua luz em mim. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas bem. Curando todo o meu ser, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tu. Thank you.

eu estou aqui de volta à fonte. Sei que estive longe do meu lugar. Ainda dá tempo, volta. Eu tentei de tudo, mas não consigo me esquecer de quem eu sou aos teus olhos e quem tu és pra mim. E o teu amor me curou. Eu sou escravo deste amor que me libertou. Oh, oh, oh, oh, que me libertou. Comigo, cara. Eu estou aqui de volta à fonte. Sei que estive longe do meu lugar. Arrependa-te. Eu tentei de tudo, mas não consigo me esquecer de quem eu sou aos teus olhos e quem tu és pra mim. E o teu amor que me curou. Sou escravo deste amor que me libertou. Oh, oh, oh, oh, oh. Me libertou. Que me libertou. Oh, oh, oh, oh, oh. Cristo me libertou. Verdadeiramente livre sou. Já não há. Louvor aqui com Kleber Lucas, eu estou de volta à fonte. São as melhores músicas no Gospel Hits para você ser abençoado aí, abençoada abundantemente. Teve a nova do Rafael Bittencourt, Tudo é Possível, Gabriela Rocha, Creio que Tu És a Cura. O Gospel Hits que traz aí as músicas que transformam a vida de nossos ouvintes. Amém. No final do programa tem a mensagem bíblica. Fique aí coladinho no seu rádio, na sua internet, onde você estiver ouvindo o nosso programa. Carinho abençoado aqui ao Fábio Galhardi da Rádio Viva Gospel lá em Atibaia, nosso grande parceiro no interior de São Paulo, recebendo aí o nosso alô especial. Ao Isaías em Belo Horizonte, Minas Gerais, ao Mauro César em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro, para Fabiana Lopes em Viçosa, no Rio Grande do Norte, ao pastor Dilson em Ariranha, interior de Sampa, aos nossos ouvintes em Miranda, no Mato Grosso do Sul, sempre curtindo também e enviando alô aqui através da nossa página no Facebook. Alô aos ouvintes lá em Viçosa, Minas Gerais, e ao Jabel Silva em Cajuri, também Minas Gerais. Os mineiros estão participando em peso no programa de hoje. E se você quiser participar também, é só curtir a nossa página, a nossa fanpage lá no Facebook. Pesquise por Rede Gospel Hits. E o nosso site, www.redegospelhits.com.br. É muito bom estar na presença de Deus, através do Gospel Hits, e estar na sua companhia aqui. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Músicas que transformam vidas, é o Gospel Hits. Olá pra você aí do outro lado, você aqui no Brasil, você fora do Brasil, muito prazer. Eu sou o Xandelle. Vamos continuando trazendo as últimas aqui. Eu quero oferecer para o Odair José da Silva em Iturama, Minas Gerais, ao Márcio e a Marília também lá em Iturama, o Juari Santana em São Paulo, para Luciana de Souza em Votuporanga, São Paulo, ao Isaac Soares de Cedro, no Ceará, aos ouvintes da rádio Tuque Gospel em Tucuruí, no Pará, ao irmão Edilson Carvalho em Boa Vista, no estado de Roraima, ao Manuel dos Santos em Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Alusão aqui também lá para Salvador e Feira de Santana. O Manuel dos Santos, que é da Rádio Maranata, né? Um parceiro grandioso aqui. Em Patos de Minas, quem recebe o nosso carinho é a Edilene Silva. E vamos ouvir a cantora Damares, Temporal de Poder. Muito mais você. Há muito tempo está orando e fazendo depósito pro ministério. É a certeza da vitória que nos enche de esperança e com Deus nos faz ter mistérios. É a lei da gravidade quem falou que o que joga pra cima tem que descer. A oração vai subindo, vai chegando lá, mas de repente ela vem te surpreender. Se lá no céu as nuvens estão carregadas, é sinal de que vai chover. E logo a gente se prepara para ela receber. A chuva que caiu evaporou, o ar subiu e as nuvens carregou. Quando você ora aqui na terra, Deus carrega as nuvens e manda chuva pra você. Mandem bênção, mandem honra, manda em vitória. Mandem cura, manda em unção que renova. Já ouço o barulho do que está pra acontecer. É um temporal de poder. No mundo espiritual nós vamos ver raios e trovões que aqui vão estremecer. Tempestade de glória, é enchente de milagres, pois o que você orou Deus está mandando de volta. Por hora está aumentando, tá chegando a 120. Meu Deus, já chegou 150. Se segure, pois é muita oração que Deus responde. Passa depósito no céu pro teu ministério. Passa depósito no céu pro teu ministério. Quando vier o inverno e as provações, você vai sobreviver pra contar depois. Passa depósito no céu pro teu ministério. Passa depósito no céu pro teu ministério. Quando vier o inferno e as provações, você vai sobreviver pra contar depois. Se lá no céu as nuvens estão carregadas, é sinal de que vai chover. E logo a gente se prepara para ela receber. A

louvor internacional também passa por aqui no Gospel Hits de vez em quando, né? Essa é da banda Leland Majesty. Teve o Davi Sasser, Confiarei, e a primeira deste bloco, terceiro e último bloco, né? Que pena, Damaris Temporal de Poder. Mas antes, eu quero mandar os meus últimos alôs. Eu aproveito o tempo todo aqui para mandar alô. O Mário Aparecido de Assis, em Palmeiras do Oeste, interior de São Paulo, tá sempre curtindo lá, né? A Ana Paula Gonçalves, de Patrocínio, Minas Gerais, e também a Érica Santos, de Caxias, no Maranhão. Alôzão ao pastor Sebastião Neri, em São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, ao Eliezer Cunha Pinheiro, em Paranaguá, no Paraná, e para a Inês e o Danilo Oliveira, ambos de Ouroeste, interior de São Paulo. Deus abençoe a cada um, e agradecendo a participação de todos, e aqueles que não foram atendidos neste programa, será atendido nos próximos. É como eu disse anteriormente, graças a Deus são muitas participações de várias partes do Brasil, inclusive no exterior. E durante a semana você pode continuar participando. Vai lá no nosso Facebook, curta nossa página, é só pesquisar por Rede Gospel Hits e deixar um recado lá, ou através do nosso site www.redegospelhits.com.br. E agora tem a mensagem bíblica. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica de hoje é Levanta e Anda. Vamos pegar aqui a passagem que está lá em Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 7, que diz: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, veio pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Talvez você esteja passando por um estado de mendicância espiritual. Talvez esteja inerte em sua vida e apenas espera por esmolas da parte de Deus. Muitos não experimentam mais de Deus, pois estão acostumados com as esmolas e com o lixo que encontram pelas ruas, e já se esqueceram sobre quem é o Deus a quem servem. Pedro e João conheciam ao Deus a quem serviam e não tiveram dúvidas de que aquele mendigo andaria. Deus é quem sustenta o universo em suas mãos e pode te fazer andar novamente em sua vida espiritual. Ele pode curar a sua alma e te dar do melhor desta terra. Prata e ouro não chegam perto das bênçãos espirituais que Deus tem para sua vida. Talvez por causa do pecado, de circunstâncias, você perdeu a alegria da sua salvação e tem procurado por coisas que não saciam a sua alma. O Senhor Jesus quer te levantar e restituir a alegria da sua salvação. Se você está como um mendigo em sua vida espiritual, o Senhor te chama a levantar e andar pela fé, a confiar nele, tomar o seu leito e caminhar. Abandone aquilo que tem te prendido e confesse seus pecados diante de Deus. Essa é a mensagem que Deus quis passar para os nossos corações. E nós ficamos por aqui com mais um programa Gospel Hits. Tchau, tchau e fique na paz. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.